mágoas em teu coração. Alguma coisa está acontecendo. Conta agora pra Jesus, que sempre ao teu lado está. Enquanto as pessoas te desprezam e muitos embaraços não conseguem entender, porque em troca de felicidade você vive sempre em solidão. Às vezes em teu quarto você chora em soluços, murmura em silêncio, o coração já não aguenta mais. Ele é o resgate da alegria que você perdeu. Ele é o resgate da paz que o mundo não lhe deu. Ele é o resgate do amanhecer que se apagou. Ele é o resgate da confiança que faltou. Com a própria vida o resgate um dia Jesus comprou. O preço do resgate com seu sangue ele pagou. O teu passado não importa, pois ele anulou. E o valor da tua vida lá na cruz por amor Jesus resgatou. Ele é o resgate da alegria que você perdeu. Ele é o resgate da paz que o mundo não lhe deu. Ele é o resgate do amanhecer que se apagou. Ele é o resgate da confiança que faltou. Com a própria vida o resgate um dia Jesus comprou. O preço do resgate com seu sangue ele pagou. O teu passado não importa, pois ele anulou. E o valor da tua vida lá na cruz por amor Jesus resgatou. Já não tem mais o drama daquela solidão. No teu olhar já tem alegria. E no teu dia não existe mais escuridão. Ele é o resgate da alegria que você perdeu. Ele é o resgate da paz que o mundo não lhe deu. Ele é o resgate do amanhecer que se apagou. Ele é o resgate da confiança que faltou. Com a própria vida o Jesus comprou. O preço do resgate com seu sangue ele pagou. O teu passado